Madonna na Rádio Comercial. Hang up e demasiado up. Parece que são os preços dos bilhetes do primeiro concerto de Madonna no Reino Unido, de 145 a 220 euros. E o espetáculo não esgota, nem por nada. O facto é já considerado insólito. Eu sou a Marta Santos, proponho uma noite espantosa na Comercial. E que vem aí António Sérgio, nas horas. Vai já ouvi-lo. Tô, Filipa. Sabes que aderi ao PT Fixo Móvel preferido? Agora vou poder ligar mais vezes para o teu telemóvel. Podemos passar mais tempo juntos, a falar do amor, da vida, da arte abstrata, do cinema mudo francês. Sim, Pedro, mas é esta hora. Ligar para telemóveis ficou muito mais barato com o PT Fixo Móvel preferido. O tarifário PT no qual você escolhe uma rede móvel e fala de casa sempre a 15 cêntimos por minuto. Sem mensalidades nem custos de adesão. Compare com o tarifário da sua rede móvel e adira já. Ligue 16200. PT Comunicações, uma forte ligação. Grandes compras. Há felicidade no ar. A Multiótica já ofereceu mais de 14 mil fantásticos fins de semana. Cerca de 28 mil pessoas já fizeram as malas. E você? A Multióticas continua a dar um fim de semana para duas pessoas nos melhores hotéis do país. E sem sorteio, basta comprar uns óculos graduados. Venha à Multióticas e vá de fim de semana. Multióticas, número 1 em serviços óticos. O consumo mínimo obrigatório para duas pessoas varia com o seu hotel escolhido entre 75 e 15 euros por dia por pessoa. Estou a pensar em comprar casa. Pode falar-me do vosso crédito de habitação? Claro, Spread. Pois, mas no meu caso, como é que os prazos de carência, as comissões? Spread. Certo, certo. E as condições de acesso? Spread. E o indexante? Arredondou a um quarto ou a um oitavo? Spread, Spread. Obrigado, foi muito útil. Falar só em Spread é comum. Acima do comum é ter um gestor que vê além do Spread, percorrendo consigo todas as variáveis até encontrar a prestação mais baixa, onde mais nenhum chega. Crédito Habitação BES 360. 360 graus à sua volta. E na Comercial as horas são suas e do António Sérgio. Boa noite. Aí está o testemunho. Olá, boa noite, Marta Santos. Aí está o testemunho, dizíamos nós, passado do Porto para Lisboa. Razões mais que suficientes, tanto num caso como no outro, para continuar a sintonizar a rádio que toca a animar. Hã? E no Porto vai continuar a tocar. Até amanhã. Noite feliz. Boa noite, António Sérgio. Rádio Comercial. Terça a sábado, por aqui na Rádio Comercial, antenas para todo o país, entre a meia-noite e as três, António Sérgio, nas horas. Olá. In our yellow Iniciais de mais uma tripla hora de António Sérgio nas horas rádio comercial, neste caso a edição de sexta-feira. Comemoram-se 40 anos sobre a edição do mítico álbum Revolver dos Beatles. Justificou uma edição da revista Mojo chamado Revolver Reloaded, de que recuperámos para os sons de abertura desta noite uma incrível versão de Chris Eggman, habitualmente dos Walkabouts, para Yellow Submarine. Suede, também a recordação, anos atrás, 2002, o álbum New Morning, Lost in TV. Ascending social lights, orbiting the scene. Everybody wants you now. Everybody wants to be a part of your crowd. And saints.

dentro. Rádio Comercial 03, edição de sexta-feira. António Sérgio nas horas. Tudo em soltas na primeira hora. Regresso pela última vez esta semana das rubricas fixas, logo na segunda hora, a começar à 1h40, com a viagem Downtown. Por aqui, Trance Groove, para animar os hostos, refrescar o éter e deixar um cheirinho ao fim de semana que já não está nada longe. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Ganhei! Toma, toma, eu ganhei, tu não. Na, na, na, na, na, na. Vou contar ao mano, campeão, campeão. Ninguém vai querer perder. Até 16 de julho ofereça a operação Quem é Quem, Subútil ou qualquer outro jogo MD da Hasbro e será reembolsado em 50%. São horas e horas de diversão, agora à metade do preço. Dos Athens, assim o som, e parecem títulos de Tide of Hanging Around. É o álbum novo, o single primeiro retirado deste álbum foi o título que ouviram, Why Won't You Give Me Your Love. O outro é preferido por aqui nas noites da Rádio Comercial com António Sérgio, Dos Athens e Secrets. Thank you. Soltas, tripla hora de António Sérgio, Rádio Comercial, noite de sexta-feira e nas horas duas para The Zandans, é o álbum mais recente, Tide of Hanging Around. Outros convidados para as soltas por aqui, Drive-By Truckers, Day Flight. Melhor, Daylight. Past my barnacle mind and time, I'll

passado sábado, antenas da Comercial para todo o país e entre a meia-noite e as três. António Sérgio nas horas. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me. Say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Yeah.

Eu nem sabia que fazíamos flipas, não é? Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e laminados é uma oferta Vodafone e Suzuki Swift. Rádio Comercial. Toca animar. Em Aveiro, Espinho e Estarreja. 97.7. Let's go. Downtown. E aqui está a última inserção da viagem Downtown, nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial, ainda convosco até às 3, edição de sexta-feira. A dedicatória desta semana, aliás, foi para ArcelorRocker e a recuperação do álbum de 2003, Silver or Lead. Live up to my own potential. Can you live up to your own potential? Can I live up to my true potential? Can you live up to your true potential? Is there any escape from the torrential downpouring of neglect, disrespect, mass acceptance of conventions? Will I be a living contradiction, or will I go forth with my mission? Will you be a living contradiction, or will you go forth with your mission? The mission? To readjust our vision, don't give in to the confines of space and time. Climb out of our corrugated box. Lock all boundaries in the closet, all limitations in safe deposit. Lose the key, go on a thinking spree. Free your mind, free your mind, free your mind view. Resting on one's laurels as a crime, make a citizen's arrest. Challenge the lawmakers, be a risk taker, not a move faker. Challenge the lawmakers, be a risk taker, not a move faker. Not a move faker, not a move faker. Get involved, resolve problems, not cause them. Spend quality time with your children. Fight racism, see the world through a prism. Be unwilling to feel imprisoned. Stop killing your sister's spirit. Stop spilling your brother's blood. Stop to love. Stop to love. Rise above mediocrity, question yourself and hypocrisy, be unbreakable. Rise above mediocrity, question yourself and hypocrisy, be unbreakable, be unfadable. Can I live up to my own potential? Can I live up to my own potential? Is there any escape from the torrential downpouring of neglect, disrespect, mass acceptance of conventions? Will I be a living contradiction, or will I go forth with my mission? Will you be a living contradiction, or will you go forth with your mission? Trinity, power, money, sex. Who's your own worst enemy? Me. What's your holy trinity? Power, money, sex. Who's your own worst enemy? Me. Following the leader, the deceiver, the mistreater, the fork-tongued speaker, the non-believer. Don't be content with following the leader, the deceiver, the mistreater, the forked tongue speaker, the non-believer, seeper into your soul, creeper into the folds of your skin, perpetuator of your sins. The leader, the deceiver, the mistreater, the forked tongue speaker, the non-believer, seeper into your soul, creeper into the folds of your skin, perpetuator of your sins. Can I live up to my own potential? Can I live up to my own potential? Can you live up to your own potential? Is there any escape from the torrential downpouring of neglect, disrespect, mass acceptance of conventions? Will I be a living contradiction, or will I go forth with my mission? Will I be a living contradiction, or will I go forth with my mission? Will I be a living contradiction, or will I go forth with my mission? There's memory and repetition, there's memory and repetition, there's memory and repetition. Your mama spoon fed you, so now what you gonna do that you gotta feed yourself? Been a long time since your mama spoon fed you, so now what you gonna do that you gotta feed yourself? What you gonna put on your plate? What's gonna be enough to take you to that next day? Been a long time since your mama spoon fed you, so now what you gonna do that you gotta feed yourself? What you gonna put on your plate? What's gonna be enough to... O último dia do mês de junho, verão em pleno, fim de semana aí à porta e o fim da viagem downtown com Ursula Rucker, Silver or Lead. Rádio Comercial, Noite Dentro, edição de sexta-feira. How will we answer with

ponto final da segunda das 3 horas de António Sérgio nas horas da Rádio Comercial, a edição de sexta-feira. Under the Iron Sea foram o Skin outra vez e uma escolha que tem substituído o single Is It Any Wonder, e também a outra descoberta, o tema Living So Soon, foi desta vez Atlantic. Keep this frequency clear! Vejo um home cinema capaz de ampliar a perspectiva da minha sala para uma visão mais globalizante. E vejo mais. Vejo que a minha coleção de DVDs vai crescer nos próximos períodos. Por isso tudo, é bom saber que o futuro traz dinheiro. Faça como o Lucas. Use o cartão 10 Futuro e receba uma percentagem das suas compras. Ou com sorte, o saldo do seu cartão. 10 Futuro, o cartão que traz dinheiro de volta. Quem sabe, sabe. E o Lucas é que sabe. TAE 22,68%. Rádio Comercial é exatamente a que sintoniza o relógio, marcou 2 horas. Boa noite. Rádio Comercial. Acontece de terça a sábado, entre meia-noite e as 3. E neste caso, as boas-vindas para a hora final da edição de sexta-feira. António Sérgio nas horas. É outra rubrica fixa que se despede por esta semana, as inserções debaixo da língua, onde durante 2 semanas estivemos com Utah Phillips, uma produção de Annie DiFranco, o álbum The Past Didn't Go Anywhere. At the onset, those of you who may have heard me should probably turn to those who may have not and calmly reassure them that this is in fact what happens when I sit on a stage. Not much more. This is about it. You'll notice no sudden or dramatic change in either my instrumental or vocal attack, as it were. This is nonetheless an American folk song. Did you recognize it as such? Of course you would. I mean, you're folk. You don't hear them much anymore. Don't hear them on your AM radio, huh? Folk singers hardly ever sing them. That's because they're boring. Folk music is boring. Whack, fall the dido, blowy winds, hi-ho, hell, that's boring. But I am a folk singer. This is a folk music organization. You are ostensibly the folk. That's pie. That means we own this song together, right? We have thereby incurred certain social obligations which we will faithfully discharge, right? We're gonna sing this damn song together, boring or not. I was still in Nevada City, California, up there in the foothills of the Sierra. All in the foothills, but it's spelled like that. Oh, the old gold mining town. I've talked to some of you about that. 2,700 people there, one of the 49ers towns. And I also told you about the only social life in town being the Books of Harmony New Age bookstore, where people go down in the evening and channel dolphins and Martians. It's a new age chronos and clastic infundibulum, or epicenter, as it were, Nevada City, California. Well, I was gone for a bit, on one of the trips since I saw you last, and I got back, and my wife had bought the bookstore. So I am now ostensibly part proprietor of a New Age bookstore in Nevada City, California. Can you picture that? Well, and I'm open to all those things. If you live in California, you've got to be open. If you're not, they pry you open. And I read as much as I can. She's got all the new men's literature in there. Most of my men friends belong to men's Robert Blythe men's drumming circles. We do that here. Healthy. They're out in the wilderness, caterwauling and flailing away at those things and dragging their scrotums through the underbrush. It's healthy, I suppose. We swing in the trees and we steal sheep. We don't have a drumming leader, we have a grooming order. Robert Blythe came by on one of his workshop trips to teach us how to drum. We ate him. Got NARPs around here. New Age Rural Professionals. Nevada City, California. Out cruising the back roads in their old green carryalls with their car stereos, blaring meditation music out into the wilderness. It's a caution. Whole place lightning struck by the peripatetic ruminations of the Tibetan ruling class in exile. A lot of Buddhists around there. Meanwhile, this very minute, old Jesse McVeigh, the well digger, nobody knows how old he is, lived in that county all of his life, is sitting at the bar of the National Hotel this very minute, looking at the freaks out in the street and muttering under his breath, no matter how new age you get, old age gonna kick your ass. Anyone know what I'm talking about? Nevada City, California. Sabemos em que casa queremos viver e com quem queremos. ser felizes. O Millennium BCP apresenta-lhe o melhor crédito habitação. Experimente a prestação mais baixa do mercado. Faça já a sua simulação no Millennium BCP. Millennium BCP. A vida inspira-nos. Sérgio, nas horas da Rádio Comercial, a edição de sexta-feira até às três, para trás ficou debaixo da língua mais uma rubrica incidente que se despediu por esta semana, falta outra, é a hora do tratamento, 2h40, a colher de country. É cedo. Would I be awakened where the wrong side renders? Would I be dangling toward demise? But I did not. Forgetting about the innocent splendors. But I did not. And rage blinding my eyes. But I did not. Could have slouched into deception. But I did not. Could have just made it made more sense. Accept the devilish invitation. But I did not. Should I just sit upon this fence? No. Let go. Taking the herald, I hear a hearken. Against the boneyard, hounds are barking. Almost went to bed just hating it. Almost managed to manifest. Tormented by stating it. A situation so self-obsessed. às soltas após a eliminação por esta semana de Debaixo da Língua, onde, aliás, a inserção que acabou há pouco, Howie Gelbs e But I Did Not. Regresso às soltas, um álbum ao vivo que é um testemunho incrível do vigor dos La Rue Quetanou. Je suis malade, j'ai le cœur qui a mal au cœur, et vice versa, regarde, on dirait une hélice hélico, et j'ai tous mes pieds qui touchent plus terre. Oh là là, y'a du boulot, hein. Comment s'appelle votre infirmière? J'ai trouvé le prénom de mon fils, j'ai trouvé le prénom de ma fille, et je rame, je rame, je rame. Trouvez le prénom de ma femme. Ça va pas être facile. Dire que de Paris jusqu'à Paname, j'ai fouillé partout, où est loup? Personne n'a le prénom de ma femme, docteur, j'y comprends rien du tout. Si vous n'avez pas de questions, c'est à moi qu'il faut les poser. Et si vous voulez mon opinion, ça je peux aller vous la chercher. J'ai trouvé le prénom de mon fils, j'ai trouvé le prénom de ma fille, mais je rame, je rame, je rame pour trouver le prénom de ma femme. Poursuivez, poursuivez, je vous aime. J'ai même mené mon enquête, ni vu ni incognito. À propos d'une certaine Juliette, pareil qu'un balcon, oh, de quoi lui faire des fredonnelles. Le problème, c'est qu'il y a un problème. Ça, c'est logique, mais lequel? Docteur, elle habite au 15e. J'ai trouvé le prénom de mon fils, j'ai trouvé le prénom de ma fille. Je rame, je rame, je rame, pour trouver le prénom de ma femme. J'ai bien rencontré quelqu'un de bien. Docteur, vous savez quoi, docteur? J'ai fait lui demander sa main, elle était belle comme une âme sœur. Elle avait trouvé le prénom de son fils, elle avait trouvé le prénom de sa fille. Elle... Ce coup-ci, c'est quoi le problème? Docteur, c'était pas les mêmes. J'ai trouvé le prénom de mon fils, j'ai trouvé le prénom de ma fille. Je rame, je rame, je rame, j'ai trouvé le prénom de ma femme. J'ai trouvé le prénom de mon fils, j'ai trouvé le prénom de ma fille. Mais je rame, je rame, je rame, j'ai trouvé le prénom de ma femme. J'ai trouvé. Eh ben, il faut chercher son nom de famille. Où ça? Je sais pas. J'attends bien. Alors la chanson s'appelle donc Mœurs et sexualité de ma femme infidèle qui me trompe avec des gens qui sont plusieurs, voire même nombreux. Et peut-être parmi vous d'ailleurs. Parce qu'on est déjà venu dans le coin. Ouais, ça rigole, ça rigole. Et donc il vous suffira de dire deux lorsque je dirai qui dit mieux. La rue Quetanou, album ouvert à double tour. Voilà, c'est comme ça que c'est gentil. Très voilà, gentil. Voilà. Ah, bien entendu, après les deux, vient le trois. Qui dit mieux? Après le trois, vient le quatre. Qui dit mieux? Et après le quatre, eh ben, nous irons directement au sort parce que comme on n'a pas toute la nuit, du coup, il a fallu. Qui dit mieux? Il était tout seul dessus, elle était toute seule en dessous. Il était sans par-dessus, et elle était sans dessous. Le lit était... Il avait des sous. Ça va? Elle avait un amant. Elle avait un amant. Elle avait un amant. Elle avait un amant. Elle avait un amant. Elle avait un amant. Et moi, une paire de cornes. Qui dit mieux? Ils étaient deux dessus. Elle était toute seule en dessous. Ils étaient sans par-dessus. Elle était sans dessous. Le lit était sans dessus dessous. Elle n'était pas précise. Avec des sous, elle avait deux amants. Elle avait deux amants. Elle avait deux amants. Elle avait deux amants. Elle avait deux amants. Elle avait deux amants. Et moi, deux paires de cordes. Qui dit mieux? Ils étaient trois dessus. Elle était toute seule en dessous. Ils étaient sans par dessus. Elle, elle était sans dessous. Le lit était à sans dessus dessous. Elle n'était pas dessus. Ils avaient des sous. Elle avait trois amants. Elle avait trois amants. Elle avait trois amants. Catanu, uns minutinhos mais largos no espaço das soltas da noite da Rádio Comercial com António Sérgio. On va vous présenter la famille. Voilà, on n'aurait pu ramener un album photo. Et ben non, on a ramené une chanson. Mais elle présente tout le monde. Vous allez comprendre. À force de parcourir les forêts, on se doutait bien qu'il parlait aux chevreuils. Ouais. Mais les cigognes, ça on savait pas. Il va être papa. Sourire aux lèvres et cœur à Susanna. Il se doutait pas qu'à force de chercher son Amérique, c'est la Hongrie qui est venue le trouver. Paris-Montmartre, c'est magique. On peut même s'y évader et en venir en voyager. Il va être papa. Notre pote d'un roi. Une reine d'un royaume qu'il découvrira. Tant mieux la vie, c'est fait pour ça. Se laisser surprendre par cœur qui va chercher des océans au fond des yeux et des trésors à repêcher qui font des coques. Un navire de papa. Qui apprendra comment c'est qu'on sert du vent. Oiseau des mers, poisson volant, courant vers cette île qui t'attend. Car il y a toujours une île qui nous attend. C'est ce qu'il prétend depuis tout le temps, n'est-ce pas papa? Un qui vient de passer la frontière en première page dans l'univers. Et les douaniers n'ont rien plus fait. Personne nous fait l'anniversaire. De quoi se fêter cela en chanson? The best music I've heard. Este vai ser um concerto muito especial e que vai tentar mudar o mundo.

Desperate Machines, Alone, Jealous and Stoned. Entre as soltas da última hora das três de António Sérgio, por aqui na Rádio Comercial, edição de sexta-feira. What's this? The Black Keys. Factory dos Black Keys e daí recuperarmos dois temas, When the Lights Go Out e já a seguir o que foi Single 10 AM, Automatic Go. Yeah. Toca a animar. Toca a animar. Fico muito bem disposto. É um espetáculo. Tenho tudo a ver comigo. Alegre e bem disposto. Rádio Comercial Toca Animar. Toca Animar. Rádio Comercial Toca Animar. Em Barcelos, Espósito e Vila Nova de Famalicão. 97.7. A TVI vai surpreender Portugal com mais uma grande produção. Com um elenco de luxo. Tempo de Viver é a nova novela da noite. Onde amor e ambição, poder e sedução, verdade e mentira se conjugam em histórias de vidas sem limites. Não perca Tempo de Viver todas as noites na TVI. Os casos, deixem ver, 15, 16, 17, 18 minutos, não, 17 minutos das 3 da manhã, o término por hoje de mais uma tripla hora de António Sérgio nas horas da Rádio Comercial. A despedida também para a última rubrica fixa que faltava despedir-se é o Hora de Tratamento, a colher de country este mês de junho. E esta semana com o Country Rock de Neil Young, o álbum estreia com os Crazy Horse, Everybody Knows This Is Nowhere. E um tema que para alguns, na altura, 1972, ficou inesquecível. Cowgirl in the Sand. este Cowgirl in the Sun foi a despedida de todo o mês de colheres de country. Parte do mês de julho terá colher de blues, apenas parte. Esta semana, Neil Young and Crazy Horse. Everybody knows this is nowhere. Olha, eu queria um café. Queria, mas já não quero. Isso é que é bom, fino, isto, hein? Às vezes a pausa para o café pode dar cabo de nervos. Por isso, bom, para isso eu proponho-lhe um coffee break, tal como você gosta. Ora então, vá ao café da esquina, ali em radiocomercial.cliques.pt e escolha um ano marcante da sua vida para acompanhar o café. De segunda à sexta, às 5h20 da tarde. E sou eu, João Vaz. Estou sim, é para mim. São os sons da despedida entregues, neste caso a do Rudy Gallum, do novo Keep Breathing. A emissão tripla hora de António Sérgio na Comercial despede-se por esta edição de sexta. Voltamos amanhã, entretanto.